sem você. Você vai seguir outro caminho e outra vez não sei o que fazer. Simplesmente eu não vejo saída. Meu destino é mesmo ficar só. Sempre que alguém chega em minha vida, as ondas têm que arrumar de mim. Nessa onda que te leva com ti, meus beijos te amo. Nós ficamos por tão pouco tempo, você não consegue. Poder se compreender nessa onda que te leva contra ti, meus beijos de amor. Já que o meu coração se quebrou, as letras de amor que escrevi pra te dar. Yeah.